King of all of Israel. Rei Davi foi o maior rei de Israel. And it wasn't because he was a great warrior. E não foi porque ele era grande guerreiro. He knew that his strength was not in his sword. Ele sabia que a sua força não estava na sua espada. But he knew that his strength was on his knees. Mas sabia que a sua força estava nos seus joelhos. His greatest strength. A sua maior força. Was when he called all of Israel. Aconteceu quando ele chamava todo Israel to bow before the Lord, para se prostrar diante do and Senhor to worship him, e adorá-lo in spirit and in truth. Em espírito e em verdade. In Psalm 95, e no Salmo 95 he said, "Come and let's sing for joy ele disse, to the Lord. Vinde e cantemos com júbilo ao Senhor. Let's shout aloud to the rock. Vamos bradar bem alto à rocha, the rock of all Israel. A rocha de todo Israel. Come and let's sing for Vinde, joy cantemos com júbilo to the Lord. Ao Senhor.